5126, está pronto para o pushback e acionamento, aguardando o operador do Singer. Ok, gente, vou contactar zero. É que eu estou com prova aqui, tá? E eles estão parados ali conversando. Aí complica. Gente, eu entrei em contato com a administração do aeroporto e falou que já foi reportado, eu já deve estar chegando. Ok, obrigado. Zero 9972 avistado, pouso autorizado, pista no zero. Usando 170 graus 059. Ciente livre, pouso por 9972. Você ficou no 26 por seu chegou aí? Negativo ainda, senhora. Geral 9970, deixa para 2 mil pés, ajuste na 019, autorizado final do curso de metelê, efetivo, da pista na 0, até o seu visão. 019, é só mais estabilizado, né, que chega 109, até o seu. Geral 970, vai fazer uma pequena juízo aqui para o captar o localizador e livrar a informação. Sim, geral 970, eu vou estabilizar. Chamado. 72, fala 14, direita. Taxi via Alfa, Kilo, faz 3, 6, Lima. Alfa, Kilo, faz 3, 6, Lima, geral 9972. 9700. Zero 9170, complete na bruxa de vento, retorno Salvador 7118, edição 95. 6895, boa. Sim. Pana 970, final do X-ray, boa. Zero 7118, retorno 122, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Salvador Azul 5120 para o táxi, está com 117 a bordo, 3 horas e 24 de autonomia, alterno Galeão. Obrigado, táxi via Índia, chama o ponto que era pronto, ajuste o altímetro na 019, o Azul 5126. Autorizado via Índia, chama no ponto que era pronto, 295 Azul 526. General 9972, foi reposicionado para 5 Romeu. Índia, 5 Romeu, 9972. Tá 9970, está autorizado por pistão 0, vento 170 graus, 049. Eu recordo 0, 9970. Ponto espera no zero, pronto. Sim, eu tenho que ponto espera. Ponto espera, 52. Azul 5126, Lima tem que ser no zero. Lima tem no zero, Azul 52. Sinal 9970, solo 55, libera direita, táxi via Alfa, Kilo 43. Fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo 3, libera direita, sinalizador, obrigado, Bajé. Controle instalador em 120, última 8. 120, bom dia. Direto o TG. Direto o TG, azul 5126. Obrigado, táxi.

103.1. 5, autorização Brasília 380. Na 225, autorizado Brasília, 2117, nível 380, de falta pelo 0, primeira curva direita, saída água 1 elétrica. Pelo 5575, controle de pulador para 120, décima 8. Desaldo 380 para Brasília, decorada pista 10, primeira curva direita, cumpre a saída água 1 elétrica, via Atezulu 17. 5575 no transponder, controle 120.8. Na 225, está correto? Solicita um outro nível? Confirme. Negativo, 380 está ótimo. Gente, chama quando pronto, estiver de treinamento. Amarelos, obrigado. estacionamento Rua Azul, são 4201. 4201, autorizado, chame o taxi. Chamado, taxi. Então, 3153, chame seu 36, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2135, 232, obrigado, 3153. Desça para o nível de voo 070, ajuste na 019. 070, 2019, trânsito 17, possibilidade de encostar de alguma forma a aproximação? Número 3 na aproximação, mantenha o perfil. Tá. 4201, 190 graus, 059. Salvador Rocha 61, 6211, posição 02, se tiver desarmamento. Rocha 621, aguarde. Aguarde. Rio 5973. Prezado, Recife, via Pedro 17, nível 330. Decolagem da Pistola 0, primeira curva esquerda, subida Pucajá, Maracaju. Aciona 5022, controle Salvador, opere 120, décima 8. Autorizado 330, Robson 97, local 110, com a primeira curva à esquerda, Puca, Jamaracaju, 5022, 108, controle, chama, o Paz 3. Correto cotejamento, Rio 5973. Acionamento posterior pushback, shampoo up taxi, o rumo 963. Para o taxi 2629, são 8143, 3201, altera campeira, desculpa. Posicionamento 2-1, táxi via Índia, chama no ponto para pronto, ajuste o time para o 0-1. Índia, reporta o ponto para pronto, 62. Informação, esquerda, pro 195, 40 metros. 3-5-7, desculpa, a direita, reboche, não tem. É, reportei esquerda, 195. Corrijo, a primeira desvio à esquerda. Contato com a meta agressiva 55 milhas sudeste, falando a resposta para a descida. Tranquilo. 36 1, 3, 5, 7, minha posição foi. Estou mantendo o 0 do 0 do 0. Azul 4201, chame e retransite na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Ok, 2835, 238, obrigado. Prole 62591, desviando para 260 por 156. Gente, achando a minha 25, está autorizado de Jesus. Forma o tráfego 10 horas, 19 milhas, rumo nordeste, passa para nível 090, emitida para 4010. Volta até o 72. Ok, centro do tráfego, achando a minha 25, tem o mesmo de casa. Bom dia, achando a minha 211, 2010. Achando a minha 211, contato o radar na decolagem, suba a aviação, voo 1. Para nível 360. Tá voando 360, 2 a 0, senhor. Confirma, Xanamé 2 no nome. Autoriza a proibida? Autoriza a proibida, é Xanamé 2, 1 no nome. Desde a prova, 2 no nome. Ajuda 75, para 2006. Autorizado ILS, sobre a pista 90, ajuste 1020, resposta estabilizada. 020, desce para 2000, autorizado, resposta estabilizada, 775. Controle, bom dia. Azul 4958 com Juliette, no ideal. Azul 4958, estou autorizado a nível 05060. 060, 4958. Por isso, 3590. Negativo, 4597, seu número 2 na aproximação. Mantenha 2100 mais, esse autorizado está nível 050. 7750, 3510, mantendo 2. Poderia ser 230, estou um pouquinho fora da rampa. Está 3597, mantenha 230 mais, vai ter essa pré-frequenciamento, mantenha por 240, limite da rádio 230, está ligado. Ah, negativo, só esse reduzir então, 4590, vai manter por ele pelo outro, negativo, vetor, obrigado. Vai estar 3597. Reduza para 2100 mais. 210, 4958. Direita. inbound de pelo, pra evitar? Autorizado, um 3600 pela direita, deixa para 4006, tá 3597. Entendi, 3600 pela direita, descendo 4000, a foto não tem condição de voar pelo, vai ter que voar duna, tá 3597. A foto 3600 está autorizado duna. Olha, 25, chama-se de Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, alterna 28, 625. Operação para seu pensamento, curve à esquerda para 0110, limite será radial 2, 2070. 0 no 0, se quiser, porque tem condições de 200 velocidade para fazer desvio. E o patrão 58, seu radar, sua esquerda para 010, limite permanece radial 280. 0 no 0, 28 será radial limite, patrão 58. Azul 2775, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Azul 2775, controle, controle. Controle 2775. Azul 2775, torre 118, decimal 95. 895, 2775, boa. 3597, desce para 2010, está autorizado o IADS X-Ray da pista 10, ajuste 1020, reporte estabilizado. 20-10-2000, autorizado LF-X-Ray, salvo Maruduna, sua 357, após de atualizar. Controle de Salvador, bom dia, passaria do 2209, com informação, Juliette. Passaria do 2209, SN identificação, voo equipado, espero que você está chegada com mais de 1, ajuste 1020. Equipado, com média 1, 2229. Passaria do 2209, que é a taxa agradecida. Repassará. 1963, 152 a bordo, alterna Campinas, 4 horas de autonomia. 1963, precisado táxi, abatido no Indy, chama no ponto espera pronto, ajuste altímetro 1-0, obrigado. Precisado táxi, 1020, abordando no ponto espera, 1963. 4-0, autorizado em ADS, sexo da pista 1-0, deixa para 3-1-6, ajuste 1-0-0. 040, 3000, autorizado, LS, X-Ray da 10, 4958, portaria estabilizada. 211, chame centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, 238, obrigado. Bom dia. Fox, Perizal, Barry Box, chame no TEC. Afirmativo, Mike, é Fox, chama o Box, não termina o repórter aí, esperando aí. Bom dia, sem identificação, de fazer chegada a ponto para nível 050, para destino 020. Via para 150, 1020. 050, o 1649. Teste de rua está até 050, 1649. Espera, dono zero, pronto, vou na 963. 963, na frequência. Tem que esperar 963. 5, ajuste para 2003. O ajuste, canal 1-0-0, reposte 7-0. 2-1, para estabilizar o canal 5. Salve Saldoro, TAM 3597. TAM 3597, chama a torre na frequência 118 do 195. 195, boa, TAM 3597. Salvador, uma boa, TAM 3597. LS e X-Ray, a frequência 118 do 195. Perdão, eu erro, TAM 3597. Salvador, uma volta, 3597. 3597, aguarde pista livre, ajuste altímetro 1020. V20, aguardo, 3597. 2775, follow 37, liberando a pista, táxi via Alfa, quilo faz 3, 3 Lima é a prevista. Lembrou, sei lá, Echo, daí Alfa, quilo 3 Lima, obrigado. Avistado, autorizado pelo Cristo 90, vento 90 grau 079. Cedro 0, 3, 4, 9. Cedro 2, 9, desse mantendo, vídeo 050. Caixa 050, 222, ó. Caixa 3, puxa 10, estacionamento. Cedro 2, 9, 10, chama a Cedro 1, 9, 8, desse 9, 5. 1895, boa, 4158. Eu sou Salvador, muito bom dia, 04958, estabilizado no X-Ray. 4958, continua aproximação, aguarde de autorização de pouso, ajuste a última, chama 020. Aguarde, 4958. Controle número 2 na frequência. Ok. Comando noite, bom dia. Hotel Romeu, utilizado alinhar e manter, cabeceira 17. Aduna 2219. Passageiro confirmado, 2498. 170 graus, 05 nós. Claro. Autorizado, linha era uma de pistão a zero. Sim, mantendo a zero, 963. Para 2229, vista com razão máxima para 2.000 pés e ajuste na 020. Máxima razão até 2.000 pés. 0.020, ajuste 2.229. Deixa eu ter uma mão de pistão. Vai direto para o céu, vai para a estação. Vou ganhar 49 com esquerda na Pro 2, 3 horas. Confirmando direita, 2, 3 horas. Deixa eu, com a direita na Pro 2, 3, 5, tendo como limite a radial 195 de volta para o meu. Direita, 2, 3, 5, vou ganhar 49. Salvador.